Vai começar um show sem limites. E aí, meu amigo DJ Robson? Tudo ok? Pronto? Então solta o play, meu DJ. Olha, começa bem suave pra todo mundo hoje aqui. Sítio Natureza começando. Vou com outras, mas não consigo te esquecer. Seu abraço é só você que tem. O seu beijo é só você que tem. Volta, bebê, volta, neném, se não for você. Volta junto comigo, vai. Eu tô com saudade daquela sentadinha. Bota, bebê, chama! Bota, DJ bebê, Robson, Robson, bota, o top! Bota, eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. É o top, bebê! Bota, bora, bebê! Você não... Mais uma saída do Nenê Eventos! Obrigado pelo convite! Estamos chegando! Cada um poder bem inicial no baile do top, garoto! DJ Guga! Respeita! Simba! Só você, pro meu coração querer. Obrigado, Rio Mix. Cara que arrebentou aqui. A gente tá chegando. Fala, meu parceiro Pablo. Só você que tem aquele beijo. Só você que tem. Bota, bebê, bota, neném. Se não for você, não. Quem sabe canta. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota, bebê, bota, neném. Bota, bebê, bota, eu tô com saudade daquela sentadinha que tu... Vai sentando bem bonito, bebê, que começou! Vai, vai! 3, 2, 1, vai, vai! Mais um monte de pouco eu esperava por isso! Chame o show incomparável do DJ Robson! Robson. DJ Robson. Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho. Vai, novinha. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Dani, será que é hoje que vai, hein? Me diz. A delícia tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macetinho, só não pode se apaixonar. Meu parceiro Digão, tá com carinho, só não pode se apaixonar. É o Minisson detonando aqui no sítio, vai. Quando chegar, te aviso, bebê. Sem parar mesmo. Chama o meu DJ. Ainda tem DJ Wesley. Toda a galera do Minisson arrebentando hoje. Essa noite promete, viu? Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, quem é? É o top, bebê. Ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz maior tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, olha só, mexendo o bumbum. Fala, meu parceiro Paulinho. Doido pra saber. O Paulinho, o Juninho Caqueado. Olha que o DJ pega. Ei, meus primos. Tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. Pode não. Você tá com carinho, só não pode. Você tá no macete, só não pode. Senta, senta, vai. Dani, senta, senta, senta. Devagar, Dani, senta, senta, Dani, senta. Sem parar, Dani, senta, senta, senta. Devagar, Dani, senta. E vai sentando bem bonito. Bem gostoso, vai. E agora? Vai, vai. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara. O top é foda. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cara. Meu parceiro Alan Felipe. Passa lá em casa. Agostinho Delivery. Tá aqui comigo também. Meu parceiro Mirim Explosão também lá no Panela de Barro. Vamos lá essa semana, viu, meu parceiro? De novo. O Nivaldo Marques tá aqui comigo também. Um abraço aqui do... O top. Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou, já se arrependeu. Vai dançando! Agora quer de novo a minha cama, se aquecer no meu cobertor. E agora? E até... combo personalizado aqui do Minisom. Meu parceiro Juninho, Jardim Nativa. Galera, leva de recordação aqui hoje. O Arraiá do Mini. Vai detonando que o baile começou. Baile do Tom. Vai. Abandonado dentro de um apartamento. E agora? Ansiedade, coração desesperado. Só bebida quente, Alô Felipe. Bebida quente. Por causa de um coração gelado. Detona! Amor e raiva andam lado a lado. E aí? Porta-retratos e quadros tudo quebrado. É o que tá tendo. Pedaço de amor pra todo lado. Top, bebê! Tá doendo. Tá doendo, tá, bebê? Tô sofrendo. Sofre não, minha filha! Meu parceiro Pablo tá aqui, a gente do Minisom. Baby, me atende. Apenas começando, começando, começando. Que vontade de tacar meu celular na parede. Oh, baby, me atende. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal. Colagem na área, o top chegando também com tudo. Vai detonando. Daquele jeito que todo mundo curte aqui no Minha. Joga tudo lá pra cima pra ficar bonito. De quem é essa festa? Tu sabe, tu sabe. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Gugas, invadimos. Vai tocando! E comemos varai. Vai, vai! Varai xereca, varai xereca, varai xereca. E comemos varai xereca, varai xereca. Vai que o top chegou! DJ Robson. Cheguei! Oi? Oi! Cheguei! A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me... Bora, meu parceiro, Mirim Explosão, tá ali! Levei uma pro quarto, nem quanto tempo, hein, meu parceiro? Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. Logo logo estamos fechando aí a parceria. Saiu com orelha com o restaurante Panela de Barro, Mirim. E saiu com... Mas é uma topzera, mano! Acredita nas ideias, comi a dona da festa, era aniversário dela. Comi a dona da festa, era aniversário dela. Comi, bebi, transei, não gastei nada. Comi, bebi, transei, não gastei nada. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma. Detonando, detonando, detonando. 3, 2, 1. Vai aquecendo, vai esquentando tudo. Alô, Rio Mix! É o DJ Gugu e o Pierre e os cara tapa negócio. E agora? É o Gugu e o Pierre e os cara tapa negócio. Fala pra mim, bebê! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Gugu é o piloto e o Pierre é o copiloto. E aí? O Gugu é o piloto e o Pierre. Vai dar pra quantos? Tu vai dar pra um? E aí? Tu vai dar pra outro? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer, eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer. Vai dar ou vai descer, eu vou deixar você escolher. Aproveita, joga tudo lá pra cima, joga tudo lá pra cima, joga tudo, joga tudo. Começou o baile. Do melhor lugar pra esquecer tua mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer tua mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem. Vem pro cabaré. Vem. Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Vem curtir o som do Minhão. Aqui é assim, só tem mulher gostosa. Eu reduto das flores. Tem muita. Aê, garçom, me traz uma dose. Você... Fala, meu parceiro, Jefinho. Tá aqui comigo. Ele, a Irlande, tá todo mundo junto, mano. Um abraço aqui do DJ Robson. Robson. O top. Gostosa. Vai vendo o que ela vai fazendo, Pablo. Vendo ela dançar no vai. Vai. O show incomparável do DJ Robson. Todo mundo vai dançando e vai tirando. Hoje tô de parada, vou mostrar o vício meu. E agora? Na tua flauta, vai subindo. Apareceu, ela subiu, desceu, subiu, desceu. Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu. Hoje tô de parada, vou mostrar o vício meu. Peguei na tua flauta, tua cobra apareceu. E ela? Ela subiu, subiu, subiu, subiu, subiu, desceu. Ela subiu, subiu, subiu. 3, 2, 1. Apareceu. É a cabulada, toma banho. É a cabulada, toma banho. Toma banho, bebê. É a cabulada, toma banho. Eu tá curtindo, tá carente, leite quente, vem babando. Tá carente, leite quente, vem babando. Todo mundo vai curtindo aqui no sítio natureza. Toma, toma aí. Férias de verão é rave no baile. Vai. Draga e orgia, todo mundo louco hoje. Rap DJ Robson. Vai que o top chegou. Aproveita o vulgo pra sarrar no nosso rabo. O top das marcantes. Vamos lá, vamos lá. Tá parado? Aproveita o vulgo pra sarrar no nosso rabo. Tô louca de lança? Chama. Chama. Na balada tô louca de lança. Chama, chama, chama aí. Balada aí, o que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pra ideia. Morro, o que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Alô, Juninho. Morro que eu te levo pra ideia. Morro, o que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pra ideia. Morro, o que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pra ideia. É que é disso que eu gosto, e é disso que eu me encanto, o famoso. E a bebida, qual é a bebida? Cavalo branco, e lá no final do ano ele voa da costa e pensa. Tô fita de peça que vai indicar. Puxei na minha, fui na linha, 57, 57, 57, de me pega, me pega. Vai no veneno! O cabelinho na égua e com a camisa do Grêmio. Tá bonitão, já não tá lá na rocinha, olha a frente de paixão. Hoje eu quero que tá na linha, e copando a mão. Então tá linda. Depois de uma grande turnê no sul do Brasil, graças a Deus, a gente volta pra Belém fazer as considerações dos parceiros aqui do Minisson. Uma satisfação imensa. Tá aqui com todo mundo. Vai dançando. Preta do cabelo cacheado, da cor do pecado. Detonando tudo. Hoje eu acordei meio bolado e ainda estou no quarto, olhando seu retrato. Lembrando do nosso amor do passado. Beijos e abraços, carícias e amassos. Foi muito lindo, tenho que contar um relato. Nós dois pelados. Dentro do carro, com vidro fechado e o som tocando baixo. De lado, de quatro, vai amor, eu senti a fúria do meu amasso. De lado, de quatro, É tô deixando e pai te dando aquele trato. Beijos e abraços, carícias e amassos. Foi muito lindo, tenho que contar um relato. Nós dois pelado, dentro do carro, convido. Tá aquecendo tudo! Quando baixo, de lado, de quatro. Mas amor, eu senti a fúria do meu amasso. De lado, de quatro. É tô deixando e pai te dando aquele trato. Ele trato, ele trato, ele trato. Cabelo cacheado, da cor do pecado. Hoje eu acordei meio bolado. E ainda estou no quarto, olhando seu retrato. Lembrando do nosso amor do passado. Beijos e abraços, carícias e amassos. Foi muito lindo, tenho que contar um relato. Nós dois pelado, dentro do carro. Com vidro fechado e o som tocando baixo. De lado, de quatro. Vai amor, eu senti a fúria do meu amasso. De lado, de quatro. É tô deixando e pai te dando aquele trato. Beijos e abraços. Todo mundo curtindo com a gente aqui no Sítio Natureza. Tô lindo, tem. Pra começar o bagulho do. Baile do Top. Das marcantes chegou. Cheguei! O top. Top das marcantes. Olha só que de tudo! O baile do top vai começar. Fogo! Fogo! Eles querem fogo, DJ Robson. Vamos detonando tudo daquele jeito. Então fogo no bar. Então fogo no bar. Então então fogo no bar. Então fogo no bar. Joga tudo lá pra cima, joga tudo lá pra cima, joga tudo lá pra cima. Então vamos contando tudo aqui, meu parceiro Pablo. Joga tudo lá pra cima, imagina a mão na mão. Então fogo no bar. Então vai fogo aqui no sítio, mano. Start now and bring this motherfucker down. Põe a mãozinha pra cima. Grita, tchacha, detona, agita. Apenas começando aqui no sítio, mano. Cheiro de pólvora ferve, meu. Vai, vai. Sal, sal, sal, sal, sal. Joga tudo lá no cimento, tá de sal. Joga tudo lá no cimento, tá de sal. Tá de sal, tá de sal. Sal, sal, sal, sal, sal, sal. Deixa tudo no escurinho, tudo, tudo. Aí, Geneto MT, esse é o DJ Paulinho no escurinho. Tô preto e lançou, junto com o DJ, a putaria com... Praia do Minisson, hoje aqui, o Arraial começando bem bonito, bebê. Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição. Estigando segurança, os caras da música. Toma a posição vai, aqui. Vai, na posição, vai, vai, na posição. Estigando segurança, dois, os caras da música. Quebrada anda muito violento. Que pirou a bunda no baile, nós tá batendo. Tô nem vendo, é disso que elas gostam. Só dá pra eu bruxo no avão dessa gostosa. Tô nem vendo, é disso que elas gostam. Só dá pra eu bruxo no avão dessa gostosa. Vai que hoje não tô nem vendo. O top chega quebrando tudo. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido. Então bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo. O pente arrumado, cabelinho colorido. Oi, ele quer sair comigo. do com a buceta na ponta da pica, na ponta da pica, na ponta. Meu parceiro DJ Rio Mix, tá aqui comigo. DJ Wesley também, já já ele detona aqui no Minizu. Na ponta da pica, na ponta da pica, na ponta da pica, na ponta da pica. Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pai. Então bota, bota, bota e vai botando, vai. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido, ela quer o quê? De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado, torrando um baseado. Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô. Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou. Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou. Bate, bate na xereca. Vamos lá, DJ Sandro. Os meninos da quebrada andam muito violento. Tá ficando bonito aqui no Sítio Natureza. E a gente vai aquecendo tudo pra galera, meu top. Tá no camarote, eu tô bebendo. E agora, agora? Tá no camarote, eu tô bebendo. Aquece tudo, tudo. Vai no caqueado. Você tá com os amigos que tá com os aliados. Tu tá cachorro, tu tá malvado. Tu tá cachorro, tu tá malvado. Aquece tudo, meu tome. Amava porra nenhuma, deixa de onda. Para com isso, não vai me enganar. Amava porra nenhuma, pode falar. Tu vai lembrar de mim quando tu quer transar. Amava porra nenhuma, deixa de onda. Para com isso, não vai me enganar. Amava porra nenhuma, pode falar. Giro aqui, aí o cara convida a gata, o cara convida a gata, pra onde? Amor, te arruma, vamos pro Atalaia. A gente vai pra onde? Atalaia é o caralho, eu vou pro curso na Austrália. Na Austrália. Vai detonando, detonando, detonando, detonando, detonando, tá chegando. Fim de semana chega, professor fez a chamada. Atenção meus alunos, não esqueçam a tabuada. E o mais importante, bebam bastante água. Água, caralho, água, água. É o curso do momento, na cidade modelo. Muitos estão querendo vaga, só quem passa os maloqueiros. Muitos estão querendo vaga, só quem passa os maloqueiros. Ei, não confunda, curso público com curso na Austrália. Vai detonando tudo! Me separei, porra. Tô solteira agora, tô solteira agora. Tô solteira. Fala meu parceiro Pablo Gigão, tá todo mundo agora na produção do Mini Show. Você tá na piroca. Isso que vem e vem, a gente chega estourando na manha. Essa é a DJ Melody produzindo só sonzão. Me separei, porra. Tô solteira agora. Tô solteira. Bora, meu parceiro K3. Bora. Toda a família Pitch já se formando. Tá todo mundo chegando com a gente, bora. Você tá na tua piroca. Vem pira, vem pira. Tá solteira. Vem pira, vem pira. Tá solteira. Todo mundo enlouquecendo, enlouquecendo. Era o DJ Robson. Que vocês queriam. Bonito, vai! Canta bonito pro top, eu vi! Vou gritar, não vou dormir. Que te desejo, você é o meu par perfeito. Você é o meu par perfeito. Oh, você é o meu par perfeito. É muita pressão, meu top, detona daquele jeito! Investi tudo por você, mas você não me deu valor. E aí? Jogou fora. Por quê? Como se fosse nada. O show incomparável do DJ Robson. É o rei. Rei nuclear. Rei nuclear. Rei nuclear. E agora, e agora? E agora tô no beco sem saída. Porque te entreguei a minha vida. E você só quis brincar com o meu coração. Aí tu sabe como é que é. Eu sei a quem se faz, a quem se paga. Quem breve. Quem sabe no refrão joga tudo lá em cima e canta bonito. Canta bonito, canta bonito. Pode chorar, pode sofrer. O top e nunca é mais eu vou voltar pra você. Pode chorar, pode sofrer. Que nunca mais eu vou voltar pra perder. Rebeca Lindsay. Todo mundo entrando no clima. Sítio Natureza, que é o palco hoje. O Arraial do Minisul. Vai detonando. Agora tô no beco sem saída, porque te entreguei a minha vida e você só quis brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga, e em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver você chorar me pedindo perdão. Quem sabe? Pode chorar. É marcante que tu queria. Toma aí, bebê, vai. O top das marcantes. E aí? De muito amor. Arraial do Mindisson pegando fogo hoje. Desse jeitinho. Fala, meu parceiro Catriz. Alô, família Pitch. Vai detonando duro. Não. Vamos tocando muito som bacana, vai. Não me ligue mais. Essa aqui tu chora, essa tu chora. Toda a galera da AR7 Multimarcas, tamo junto. Bora molhar aqui, bora a final do agora. Tudo que passou, que pena amor que tudo acabou. Bora, Irlani, o top abalando aí as estruturas das minisetes. Momento, está bicando, vai. Ao som do Robson, com DJ Juninho. DJ Robson, Robson, o top é foda. Te falei, te falei. Vou amar você e te ter de novo. Não, Panda, os brothers. Não me ligue mais. Todo mundo tá curtindo, detonando, tá curtindo, detonando. Toma aí mais uma, vai, vai. Começou, começou. DJ Robson, o top DJ das marcantes. E aí, Remixer? Escuta, bebê. Escuta, meu amor. Entenda de uma vez. É o top. Bebê. Tem que decidir se esse caso é pra valer. Mais uma vez, vai. Se alguma vez difícil sofrer. Bora, minissexas, vocês no valor. Bora que eu sei tudo. Amor na contramão. A sua estupidez já não te deixa ver. Você nasceu pra mim. E aí? Eu preciso de você. Porque ninguém. Sabe, joga pra cima e canta bonito. Deixa será esse cara que te liga antes de você deitar? Quem será? Me diga quem será. Diz pra ele do perigo que ele corre ao te procurar. DJ todo mundo aqui com a gente. Que moral, viu? O show incomparável do DJ Robson. Rei Nuclear. Rei Nuclear. Rei Nuclear. E agora? Penso em você, consigo esquecer essas loucuras de amor. Tua boca me beijando. Sua boca me beijar, me fazendo sonhar. Você me faz enlouquecer. O meu, o seu, vai. Meu grande amor, sou louca por você. Sem teu amor não sei viver. Estou a te esperar, vem logo me amar. Quero tanto ter você. Tu ama? Te amo. Passei a mão hoje depois do sítio. Joga tudo lá em cima, vai curtindo, vai dançando. Quando faz amor, se olha no espelho. Será? Será que você gosta mesmo de mim? Essa gente banha de piscina encerrado. Portanto, aí os responsáveis cuidam das crianças. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma doce mentira. Vai, bebê! Comigo, vai deixa, vai detonando, vai detonando. O Dog tá aqui comigo também, bora Dog. Foi bom, não foi? Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Aquela noite, das noites de amor, oh, oh, oh. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Assim dá demais, assim dá demais. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. Quem tá solteiro, joga tudo lá pra cima pra ficar bonito. Aqui no sítio, mãe! Você nem pensou, não me deu valor. Nem quis? Não quis nem escutar. Tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Só emoção pra todo mundo aqui do Minisol. E agora? Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Era marcante, toma! DJ Robson, o top DJ das marcantes. O top das marcantes. Cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor, sentir a pulsação do meu coração aumentar. Desculpa, bebê. Estamos de volta na Braga, quebrando tudo daquele jeito, vamos! Onde se escondeu, amor? Que eu pensei em ser eterno. E o que me restou? Solidão, vai! Foi solidão e incerteza. E aí? Se você também, meu amor, eu sonhei demais. Mas não vou deixar. amor. Pois um grande amor não se esquece jamais. Eu amo, amor. Amo você, minha vida. Robson. DJ Robson, sempre conquistando você. De pouquinho a gente vai conquistando. Seu nome e telefone, na minha agenda eu apaguei. Tô na piscina, minha lista agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez. Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar nem. Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém, não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei. E aí? Já nem sei se me fez tão bem. Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei. Vai. É só ligar, a cobrar, liga pro meu celular. É só mandar um sinal dizendo que cê vai mudar. É só ligar, a cobrar, liga pro meu celular. É só mandar um sinal dizendo. E vai girando. Vai, vai. Porque chorasse que você não me amava. Eu sempre te amei, você me enganava. E agora? Sempre me entregava. E tudo porque te amava. Eu não quero mais sofrer. E o meu nome tem te esquecer. Não. E se? Se não me amou, me diz me amar. Me esqueça, não me toque. Nunca acreditava e hoje é realidade. Porque pude ver, descobri que me enganava. Não me abraça e não me peça pra esquecer. Eu recordo seu sorriso e sempre choro. Na. Em casa leio livro, viro páginas de diário. Só assim é que eu consigo esquecer do amor. Todo mundo vai curtir o som do Milha aqui, a gente detonando tudo. Te confesso, é mais que emoção. Nossos olhos denunciam o coração. Cabe de confesso embaração. Todo mundo esperando, né, bebê? Olha, eu tô desconfiando. É sintoma de amor. É o top, bebê. Não tô vacinada. Só te peço agora, por favor. Cuida, vai. Cuida do meu sentimento. Eu tive medo de me apaixonar. De repente aconteceu e algo me disse. Joga tudo isso e me canta. Foi você que eu sempre sonhei. Foi você que o top da sua cancha detonando. Sem querer, te encontrei. No momento em que eu mais precisei. Eu me proíbo de te esquecer. Que eu não posso jamais te perder. Sem você, eu não sei. Se eu vou suportar tanta dor. Eu preciso viver esse amor. Já pode liberar mais uma aí, meu top. Segura. Fruto da... E agora? Sei que as palavras se perderam vento. Quantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. Eu não te equivocava e por errar teria o meu coração. Pois que atirei a primeira pedra essa noite quem nunca mentiu por amor. Nossa, gente, a barraca na Vera aí. Todas as comidas típicas. É claro, você pode chegar aí e adquirir maniçoba, vatapá. Tudo de bom. Não vê que por dentro. Depois. Me consome tanto. Pisaram no cabo já? Vamos lá! Eu penso que não sou mais aquela que roubasse um beijo. Ela é com eles que lembrava nas manhãs. Bora, Nenê Vintos! Bora um grau nesse agudo aí, papai! Por uma noite de aventura, tão pouco tempo que durou. Me fiz sem ver, não pega seu louco, a vítima sou eu. Que me faz um raio que te perdoa, a dolorida no interior. Banda, Fruto da Terra, a maior emoção de sua vida. Sei que as palavras se perderam. O agudo parou. O agudo. E quantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. Não tá chovendo não, papai. Vai. Uma noite de aventura. Todo mundo curtindo com a gente aqui no Mini Som hoje. Vamos liberando muita coisa boa. Vai me dar uma garganta nova, diga só. E hoje? Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Eu preciso explicar porque eu voltei. Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver, percebi que jamais. Não vai esquecendo nunca mais! Sei. O baile começou! Preciso te encontrar. Baile do Sei que um dia você vai me amar. E eu? Vou perder você. Tu sabe, vai. Eu sei que fui eu que errei, mas voltei pra te amar. Fui um tolo em te deixar, mas atende esse teu celular. Eu preciso pedir perdão, reconquistar seu amor. Sei que fui eu que errei, mas voltei. Tá liberando mais uma! Da galera que gosta de gostar menos de marcantes. Manda o Top vai detonando tudo, meu bebê! Maior referência em Top! Bora! Batidão! E agora? Eu adoro quando toca em mim. É a forma que me faz sorrir. Seu beijo doce me faz pirar por ti. Eu fiz tudo por você e te perdi. Quando acordei de você, não estava. Bateu a saudade, a vontade de gritar. Quero sonhar. Só musicão pra todo mundo! Dessa vez você não vai escapar. É o nosso amor. Que não penso em você. Quem foi que disse que não choro por você? Levanta, vai. Eu adoro ouvir a tua voz. Agora, meu filho. Me chama de meu amor. Não se preocupe, meu bem, estou aqui. Como gostei do menino, detonando tudo. Se eu te perder, meu mundo para. Nada tem sentido. Sítio Natureza. Tô impressionado com essa mina. E agora? Sua boca está me insinuando. Contempla a projeção divina. Pra dançar, viu, bebê? Dança aí. Me faz sentir calafrio como as estações. Tá ali, meu mano, Digão, tá aqui comigo, Digão. Transcende a brisa do vento e suas vibrações. O top é foda. Muito foda. foda. Foram poucos minutos pra conhecer. A química bateu, a gente ficou. Eu moro na favela, lá zona sul. É aí que o favelado se apaixonou. A peça fundamental que falta em mim. Eu vou levar em quadro com. Ô, mulher! Deixar acontecer na tua. Segura, vai! Ô, mulher, que me deixa na ponta do pé. Vai! Anormal, se eu te vejo já não fico mal. Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar. Parece que esse sonho agora vai se realizar. Toma, toma! Ô, mulher, que me deixa na ponta do pé. Vai! Anormal, se eu te vejo já não fico mal. Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar. Parece que esse sonho agora vai se realizar. O abraço me abrindo! De Camponesa, tá aniversariando hoje! Os parabéns aqui do Top! O Top! Vamos lá, vamos comemorar a coxinha aqui no Minso! Foram poucos minutos pra conhecer. E agora? A química bateu, a gente ficou. Eu moro na favela, lá zona sul. É aí que o favelado se apaixonou. A peça fundamental que falta em mim. Eu vou levar em quadro quanto for lá. Deixar acontecer naturalmente. Ô, mulher, que me deixa na ponta do pé. Anormal, se eu te vejo já não fico mal. Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar. Parece que esse sonho agora vai se realizar. Ô, mulher, que me deixa na ponta do pé. Anormal, se eu te vejo já não fico mal. Sempre sonhei. Olha meu parceiro Wesley, o copiloto. Já tá aqui, já já ele detona tudo. Vai se realizar. Vai, vai. Remix. Voz romântica do Brasil. Do Brasil. E a bota o meu set lá no canal, dá uma forra. Te mandar, vai. Vou mandar os de hoje. Desse jeito, vão achar que a música é boa. Vai arrochando, bebê, vai. É perfeito. E esse sorriso é o mais lindo do mundo. De que a vida é tão maravilhosa, mesmo ela não tem isso tudo. E que tal outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida? Você escolhe. Meu parceiro Marte Tato, o craque tatua toda a galera do setor, tá aqui com a gente também. Um abraço do DJ Holmes, um bolo pra cima. Semana, meu fim de semana, meu feriado. E agora? Meu remédio controlado, o meu dia esbarranhado. Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado. Meu remédio controlado, o meu dia esbarranhado. Naquela parte que diz eu te amo, te amo. Quem ama? Te amo, te amo, te amo. Só quem ama. Te amo. Só quem ama tudo. Você é meu sol, você me seduz. Dima Shop. Ele é a sua primeiríssima dama, também tá com a gente, vamos. Oh, isso é bom demais. A noite acontece, teu corpo enlouquece, teu jeito de fazer amor. Coladinho, deita nela, deita. Teu corpo nu me fez esculpir a imagem do prazer. DJ Robinson do Rio Clear, que abrindo tudo aqui no Minisum. É o rei. Teu corpo nu me fez esculpir a imagem do prazer. Só se for pra dançar. A sequência que o cara deita no colo da gata, literalmente. Vai pra lá e pra cá. Vai. Tudo aconteceu. Hoje só um sonho acordei. Hoje só um sonho. Com os meus sonhos de amor. Me dei de sonho com você. Já deu com o piloto DJ Wesley! Sucesso em todo o Brasil! Enquanto isso, o Top detona! O Top! O Top! Meu amor! Vai, bebê! Não vá sem mim, eu te amo. Você foi só um lance, mas me entreguei demais. Eu me entreguei demais a esse amor. Não vivo de passado, você é tudo que eu preciso.